Um capotamento foi registrado por volta de meio-dia e meio de sexta-feira na BR-277, proximidade do Country Club Medianeira. Segundo informações colhidas no local, uma família seguia a viagem em dois veículos. A condutora de um dos automóveis com placas do Rio Grande do Sul havia assumido a direção de um dos automóveis no perímetro urbano de Medianeira. Eles seguiam em direção a Cascavel, nas proximidades do Country Club. O veículo Siena teria sido fechado por um outro automóvel ainda não identificado que seguia logo atrás e ainda teria colidido de leve na traseira, fazendo com que a condutora perdesse o controle da direção e saísse da pista. No veículo seguiam três adultos e uma criança. Do acidente resultaram danos materiais e ferimentos em três pessoas, duas das quais foram socorridas pelo SIAT e encaminhadas ao Hospital Santa Mônica. A terceira vítima, condutora do veículo, foi atendida pelos socorristas da Eco Cataratas e também foi encaminhada ao Hospital Santa Mônica. Todos os socorridos têm ferimentos leves e passam bem, informou a unidade médica para onde foram destinadas as vítimas. Registrou entre os dias 20 e 28 de dezembro 36 acidentes com mais de 25 feridos. Uma morte foi registrada no trecho da rodovia em Medianeira. No domingo, uma pessoa foi atropelada e morreu no local do acidente. Durante as fiscalizações, foram realizados mais de 600 testes do etilômetro, com 13 autuações e prisões em flagrante. Um dos detidos apresentava o índice de 1,37 miligramas de álcool por litro de ar expelido e foi encaminhado à 6ª SDP em Foz do Iguaçu para ser autuado em flagrante. No dia de Natal foram registrados 4 acidentes com 8 feridos e aplicados 88 testes de etilômetro com 5 autuações e uma prisão. A fiscalização reforçada nas rodovias faz parte da Operação Rodovida, que prossegue até o período de Carnaval, informou a PRF. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.